Veja bem como é a vida errada, amigo. Se não fosse por Deus, neste momento eu não estaria vivo. Pra minha família um grande alívio, eu me sinto bem ao ver a minha mãe feliz com isso também. Prometi pra mim, crime nunca mais. Vou dar a minha coroa um pouco mais de paz. Acompanhar o crescimento dos meus garotos, deixar a vida suja para os loucos. Tudo que eu fui no passado, eu devo à ilusão. Pedra, carreira, canhão, engatilhada em sua direção. Fudido, perdido, esquecido no fundo do abismo. Sem dó, jogado no lixo, no precipício. Nas companhias, só correria, carreirinha. Nariz sangrando de tanta farinha. E não pensei que foi fácil sair fora, porque não foi. Passei a entrar, mano, foda é sair depois. A droga envolve o crime envolve a vida. O entorpecente te deixa num beco sem saída. Entre o azar e a sorte, a vida e a morte. Na mente e o choque, sintomas de overdose. Mas no momento do bote, ele estava do meu lado. Hoje eu não sei dizer se o anjo era ou não imaginário. Não sei dizer se foi ou não imaginário. Só sei que havia um anjo do meu lado. Estava lá na hora H com suas asas. Me protegeu contra o poder de fogo, poder das armas. De fogo das armas. Poder de fogo das armas. Alguns pegas pra aliviar o estresse. Depois vem pedra, farinha, seringa, sepultura perto dos pés. Otário roda, por pouco não cavei minha cova. Por causa da droga, quase senti um chumbo grosso nas costas. Viciado demais, meus parabéns, meu rapaz. É assim que se faz, desrespeite os seus pais. A todo instante essa voz estranha me atormentava. Eu não sei como, mas de alguma forma me dominava. Até a voz da minha mãe me irritava. Eu já não era mais nada, estava perto do fim. Quando alguém de coração bondoso disse pra mim, viver isolado sem apoio é foda, eu sei. Por essa triste experiência eu também já passei. Quando me matei, me desesperei. Viver fugindo de si mesmo é embaçado, eu sei. Serei a cura pra doença que corrói seu cérebro. Irei trazer de volta o homem digno e sincero. O ser humano exemplar que não foi preciso matar. Quem descobriu no sofrimento o sentido da vida. Não sei dizer se foi ou não imaginário. Só sei que havia um anjo do meu lado. Estava lá na hora H com suas asas. Me protegeu contra o poder de fogo, poder das armas. De fogo das armas. Poder de fogo das armas. Aí chegado, foi foda, eu enquadro. Os caras quase me mataram. Por pouco não fico defunto de mais um viciado. Quando de repente apareceu alguém do nada. O cara tinha asas, um tom de pata fala. Fez com que as armas não efetuassem disparo algum. Só no olhar fez com que adormecesse um a um. Achei estranho, pensei será que estou sonhando. E no embalo eu saí correndo assustado. E desse dia em diante eu nunca mais os vi. Foi Deus que quis assim, dando uma chance pra mim. Da mesma forma que eu mudei, você pode mudar. A ideia que eu deixo é que nunca tente experimentar. Use caçadores de harmonia, como havia dito neste labirinto. Não existe saída, saída. Em cada caso uma história, em cada história uma lição de vida. Não sei dizer se foi ou não imaginário. Só sei que havia um anjo do meu lado. Estava lá na hora H com suas asas. Me protegeu contra o poder de fogo, poder das armas. De fogo das armas.